nunca desiste da pergunta. Se eu sou o cara certo pra você, a interrogação tá no seu rosto. Quando você chega pra tudo que você